Estamos aprovado 360. Copia com a coordenação 400. Guarulhos autorizado 360. Decola da pista no zero com primeira curva à direita na subida da Eule da Morte. Intercepta Peslu no zero. Prossegue com a minha rota até Taubaté. Aciona 5430. Controle no 20 do sinal 8. 360 para o Da Leo, ótimo, número 10, para baixo, da 3601, informação Eco, nível 380 para São Paulo. Plano 3601, nós temos para São Paulo autorizado 360. Copia a moeda com a geração 38? Copia, tá? 3601. Plano 3601, São Paulo, Congonhas autorizado, nível 360. Decola da pista no zero, no perfil da subida da El, Leda Mótiva. Mandi Mótiva intercepta Pêndulo no zero, segue conforme a rota. Pêndulo no zero por Bávia, Pêndulo no meio, até Bravo Tanzuma. Aciona 5434, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo 360, decolando no zero, da El, Leda, Morte, Fajalá, o Pêndulo 10, Pumbaga, Pêndulo 16, Bravo até o Zulu. 5434, Afonso 208, controle está 3601. Correto, 3601, já pronto para o posicionamento. Fala, Salvador, Golf Tank, Rebeca, informa, segue no bloco, na ponte 9. Seja do Golf Tank, né? Obrigado, bom dia. Bom dia. no 161, no pushback, acionamento no 7. Livre de contato, acionando 61. Bom dia, eu solicito pushback de acionamento e eu gostaria de fazer uma solicitação. Nosso horário adequado seria o 30 e eu gostaria de saber se a gente pode empurrar a aeronave, ficar aguardando mais um pouco lá atrás de 15 minutos antes de acionar os motores, a fim de não ter que ficar queimando combustível na chegada de São Paulo, que sobe às 6 horas da manhã com Congonhas, e se possível decolar da 28. Iniciar o push está autorizado a aguardar um instante após feito o push para taxiar, porém a cabeceira 28 vai ser coordenada. O que é controle? Já. Iniciando o push. Você escuta 3301, né? Em coordenação com o controle, autorizado do colagem da cabeceira 28, permanece da Euler da Monte na subida, porém eu fazer a colagem agora, a curva será à esquerda. É, autorizado 28, curva à esquerda, tá 3301. Gol 1161, parte principal Índia, ponto de espera, chama pronto para decolagem, um ajuste no 015. Cecília? Tomara o Pelo, 103. 103, sim. Pelo 161, no livre a minha área Palácio 10, vento no 40 graus com 13 nós. Ali decola o 161. O 161 decolou 30, controle, agora 1208, bom voo. 1208, chama mesmo. Dois de Salvador, bom dia, voo 1961. 1961 no contato radar, subo 360, via da El. Via da El, 360, 1961. Nono 61, chame centro Recife, frequência 251. 251, senhor Marinho. 3601, solo. Você escuta, 3601. 3601, qual o chamado para iniciar o táxi? Vai iniciar o chamamento agora, vai iniciar o táxi mais 3 minutos, tá? 3601. Tá, 3601, tem 105 a bordo, 3 horas e meia, altera a galinha. 3601, livre táxi, pátio principal, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28. Anular Torre 1 no 895, ajuste no 095. Juliette Alfa, tá com a espera 28 lá, 295-1500, tá, 3601. 2 Salvador, bom dia, 3601 no ponto espera 28, pronto. Então, 3601, bom dia, autorizado Daniel falar, pistão 28, vento 130 graus, com 12, né? Aline é qual 28, 3601. Obrigado pela colaboração, 3601, bom voo. Obrigado pela colaboração, 3601. Controle, bom dia, é o 3601, obrigado pela colaboração, cruzando 1100 metros. 3601, Roileda, supa direto ao 360, contato radar vigilante. Sim, curvando a esquina, Israel. A de coordenação com o centro. Obrigado. Zero um autorizado, Monte. Muito obrigado. 3601, chama centro Recife. Frequência 1251, alternativa 13325. 251-3325, obrigado pela colaboração, ter decolado da 28 e estendido o horário. Obrigadão, viu? Solo Azul, Alfa X-Trifop. Prossiga, Alfa X-Trifop. Muito bom dia, Alfa X-Trifop. Solicitando a autorização de reboque do tarde 3 para o tarde 1, posição 04. Autorizado o início do reboque, reporte para ingresso na parte principal. Alfa 3.